Hallelujah. Aquele que sonda os corações, sonda você, sonda e conhece, sabe e vê, vê e compreende aquele coração que clama Abba Pai, rendido em seu altar, sem medo de se expor e derramar a sua vida, os seus projetos de maior valor. Você não pode se esconder do seu amor. Você não pode se esconder de sua presença. Ela revela graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora receber sua porção de graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora receber sua porção. Aquele que sonda os corações, sonda você. Ele sonda e conhece. Sabe e vê, vê e compreende aquele coração que clama Abba Pai, rendido em seu altar, sem medo de se expor e derramar a sua vida, os seus projetos de maior valor. Você não pode se esconder. Pode se esconder de sua presença. Ela revela graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora receber sua porção. De quê? De graça e perdão, cura e libertação. Venha sem demora receber sua porção.